as doidas andam às galinhas para pôr o ovo lá no buraquinho. Raspam, raspam, raspam para alisar a terra. Bicam, bicam, bicam para fazer o ninho. Raspam, raspam, raspam para alisar a terra. Bicam, bicam, bicam para fazer o ninho. Arrebita a crista, o galo vaidoso. Cocoró, cocó, canta refilão. E todo embroado com ar majestoso é o comandante deste batalhão. E todo embroado com ar majestoso é o comandante deste batalhão. Doidas, doidas andam as galinhas para pôr o ovo lá no buraquinho. Raspam, raspam, raspam para alisar a terra. Bicam, bicam, bicam para fazer o ninho. Raspam, raspam, raspam para alisar.